Abre o portão que eu já cheguei. Desculpa estar incomodando essa hora. É que o assunto é importante, por isso precisava ser agora. Ontem eu saí da sua casa decidido de separar e me tornar o seu marido. Mas com a mulher bem na hora da decisão, ela me vem com o resultado na mão. Você sabe que ainda é minha preferida, que é o grande amor da minha vida, e que no nosso amor a Cichas apostou. Mas a minha mulher engravidou. Paixão, eu não queria ver você sofrendo, ainda continuo te querendo. Mas é que agora eu não posso voltar atrás, no positivo eu vou ser papai. Quem gosta? Abre o portão que eu já cheguei. Desculpa estar incomodando essa hora. É que o assunto é importante, por isso precisava ser agora. Ontem eu saí da sua casa decidido de separar e me tornar o seu marido. Mas com a mulher bem na hora da decisão, ela me vem com o resultado na mão. Você sabe que ainda é minha preferida, que é o grande amor da minha vida, e que no nosso amor a Cichas apostou. Mas a minha mulher engravidou. Paixão, eu não queria ver você sofrendo, ainda continuo te querendo. Mas é que agora eu não posso voltar atrás, no positivo eu vou ser papai. Em nome de Cê Music, promoções e eventos, com Costa. Alô, Joel! Alô, Joel.